¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! Que dentro do capitalismo, os grandes problemas de nosso povo já não têm solução. A coluna. A coluna. A coluna. A coluna. A coluna. A coluna. A coluna. Começa agora o seu podcast com análises políticas com Michele de Mello, diretamente de Caracas. Giovanni Simon, diretamente de São Petersburgo. Quem tem coragem de ser um dos 18 do forte entre a vida e entre a morte, do sul até o norte, atenção, a coluna e a paz. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Michele de Mello e está começando mais um episódio do A Coluna, nosso podcast com análises da conjuntura internacional, análises políticas, marxistas, sobre o que vem acontecendo na América Latina e no mundo. Eventualmente converso com vocês desde o Brasil, justamente porque não consegui voltar para a Venezuela por conta da pandemia, mas o meu acompanhante, meu companheiro aqui de podcast fiel, Giovanni Simon, fala com a gente lá de São Petersburgo, na Rússia. Oi, Gil. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aí para trazer algumas informações quentes aí sobre esse episódio. Justamente. Bom, mas olha só, antes da gente entrar no assunto, lembrando para todas e todos, onde é que vocês podem nos escutar? A gente já está disponível no iTunes, no Spotify, no Podcast Addict, no Deezer, no Castbox, no Google Podcast e, é claro, no nosso site acoluna.org. Lá você pode revisitar todos os últimos 12 episódios do nosso podcast e continuar acompanhando os novos lançamentos. E no dia de hoje, a gente vai falar justamente sobre a pandemia do coronavírus na Rússia. E é justamente como o Gil falou, com informações quentíssimas direto da fonte. Olha só, vamos primeiro aqui fazer só um panorama inicial para a gente mais ou menos se localizar o que já avançou da pandemia até agora na Rússia. Os primeiros casos foram descobertos em 2 cidadãos chineses, isso ainda no dia 31 de janeiro. No dia 2 de março, o primeiro caso confirmado em Moscou de um russo que voltou da Itália, ou seja, foi quase 2 meses depois é que realmente começou a ter algum tipo de contágio nacional, que se considera, né? E foi justamente em Moscou, que é a capital do país. O primeiro caso em São Petersburgo, que é a segunda maior cidade russa e é onde está o Gil, foi encontrado no dia 5 de março, também aí, no caso, um estudante italiano. Já não era um russo, um cidadão russo que voltou de algum outro lugar, nesse caso era um estudante italiano. Nesses casos, eles são considerados daí contágios externos, né? Ou seja, pessoas estrangeiras ou pessoas que vêm de outros países e que trouxeram o vírus inoculado para dentro da Rússia. Mas ainda no final de janeiro, quando se identificou esses primeiros casos de cidadãos chineses, o governo russo decretou o fechamento da fronteira terrestre com a China e a suspensão de voos diretos. Lembrando que, né, a China foi o país onde iniciou essa pandemia com os primeiros casos ainda no final de dezembro. Já na terceira semana de janeiro, foram aplicadas então outras restrições para entradas de cidadãos chineses no país, na Rússia. Ou seja, uma série de medidas que foram adotadas de imediato lá no início de janeiro, sabendo que a pandemia já vinha aí no seu pico alto na China, que é um país vizinho à Rússia. E já durante o mês de março, quando começaram a ser registrados os casos de infecção nacional, aí sim que progressivamente foram sendo fechadas as fronteiras e uma série de checkpoints, né, que seriam esses pontos de entrada com países europeus. Também foram suspendidos os serviços de trem internacionais. Tudo isso no início ainda de março. E aí, vistas todas essas medidas que foram adotadas de janeiro até março, qual que é a situação que a gente tem hoje da quantidade de contágios na Rússia, Gil? Então, gente, a Rússia tem hoje 87.147 casos confirmados, né, de infecção pelo Covid-19, mais de 6 mil casos nas últimas 24 horas, né? Isso a gente está falando do dia 27 de abril, tá? Só por caso a gente demore um pouquinho para fazer a edição, as pessoas ficam atualizadas de que dia a gente está falando. E mais da metade dos casos, né, cerca de 40 e poucos mil casos, eles estão localizados em Moscou, na região de Moscou e na cidade de Moscou. A Rússia teve 794 mortes até agora, e também 7.346 casos de recuperação, né, do paciente. Uma coisa que é bastante distintiva, que eu acho que é importante a gente ressaltar, e aí eu vou explicar por quê, é que a Rússia realizou 2,8 milhões de testes, sendo o segundo país no mundo com o maior número de testes realizados. Não contando, é claro, a proporção populacional, mas em números absolutos, só ficando atrás dos Estados Unidos. O Brasil, por exemplo, só para ter essa comparação, até o dia 20 de abril realizou apenas 132 mil testes, enquanto a Rússia já estava na marca dos 2 milhões nessa mesma data. E por que eu estou ressaltando isso? Né? Porque o governo brasileiro, até o Mandetta, né, e agora a orientação praticamente continua mesmo com a troca de ministros, alega que não é viável realizar testes em massa, né, pelo tamanho do nosso país e pela dispersão da população nesse tamanho continental. Né? Mas a Rússia é muito maior, né, e essa experiência ela mostra para a gente que é possível realizar uma grande quantidade de testes e ter números mais precisos a respeito da pandemia no país, se, é claro, né, tiver um objetivo com relação a isso. O governo brasileiro alega que precisa se trabalhar com modelos matemáticos. Só que também, né, não adianta nada tu ter vários modelos matemáticos se isso não serve para conduzir a criação de políticas públicas no combate à pandemia. E isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção quando a gente começou a elaborar o roteiro desse episódio, porque bem no início, né, ali no início de março, o Brasil estava com mais casos confirmados do que a Rússia. E a Rússia estava bem lá atrás, né? Teve toda essa demora para a Rússia aparecer com uma grande quantidade de casos. Até tinha alegações, né, que o governo estava escondendo, né? Mas, de fato, o que aconteceu com a Rússia foi que os casos que chegaram no país, eles não vieram tanto pela China. Os casos que vieram pela China foram muito controlados já desde o início, com um fechamento bem precoce da fronteira, né, dos voos e tal, como a Michelle mencionou. E no caso da Rússia, muitos desses casos vieram pela Europa, né? Ou seja, é como se já fosse, né, uma segunda onda, né, de infecções. E aí, o que comparando o Brasil, né, que estava com mais casos, e agora a Rússia aparece com mais casos que o Brasil confirmados, é, na verdade, a falta de testes que o governo brasileiro está fazendo, e a Rússia fazendo muito mais testes. Né? Então, quanto mais testes, você vai conseguir detectar uma maior quantidade de casos confirmados. A Rússia também desenvolveu, né, para aliado a isso, o seu próprio modelo de testes e distribuiu a sua produção em diversos laboratórios no país desde o dia 24 de janeiro. Então já tinha uma preparação e uma infraestrutura sendo construída. Também redirecionou a produção de empresas de tecnologia, como essas de impressoras 3D, para produzir peças de reposição de máquinas produtoras de testes, diagnósticos e equipamentos de proteção individual. Algumas empresas criaram novos turnos para funcionar 24 horas por dia, para se preparar para o que estava por vir. Com relação à vida social, que vai ser um pouco mais debatido no segundo bloco, que a gente já está discutindo aqui as primeiras medidas, o governo russo, primeiro, né, não tinha criado nenhum tipo de, praticamente ao longo de todo o mês de março, nenhum tipo de restrição à circulação de pessoas. Mas quando o negócio começou a pegar mesmo, especialmente em Moscou, Putin decretou um feriado pago, né, entre os dias 28 de março e 3 de abril. Pegou uns feriados lá, juntou e criou esse feriado pago, né? Ou seja, que as pessoas receberiam seus salários. E depois estendeu esse feriado até o dia 30 de abril, ali quando estava quase chegando no prazo. Por enquanto ainda não tem nenhuma notícia, porque já está quase chegando na data, né, de final, né, da esgotamento desse feriado, mas não tem nenhuma notícia específica sobre renovação disso, ampliação ainda, tá? Provavelmente vai surgir nos próximos momentos. A questão é que esse feriado pago, né, ele só funciona para quem tem emprego formal, que é funcionário público, né, coisas assim, né? Então tem um dano muito grande, principalmente aos trabalhadores informais, foram demitidos, que não estão sendo pagos, que reduziram seus turnos, né, e que é uma grande quantidade dos trabalhadores na Rússia, assim. As leis trabalhistas aqui sofreram um prejuízo muito grande desde que acabou a União Soviética. Em 4 de março, né, o governo proibiu também a exportação de máscaras e outros equipamentos de proteção e proibiu grandes eventos. Então isso é para dar um pouco mais um panorama sobre as primeiras medidas, né, e um pouco do cenário. E aí a gente vai passar agora, fazer um breve intervalo e passar para o nosso segundo bloco, que vai trabalhar um pouco sobre esses impactos cotidianos, né, e a capacidade de resposta que o governo russo tem para dar à pandemia. Nesse segundo bloco também pretendo aí dar alguns relatos um pouco mais pessoais sobre essa situação, né, para não ficar só uma questão de dados. Então é isso, não nos tire do ouvido, a gente já volta com o segundo bloco do nosso 13º episódio do podcast A Coluna. Já voltamos. Já volta. Ayer estuvo el diablo aquí, en este mismo lugar. Huele a azufre todavía. Já estamos de volta com o episódio número 13 do nosso podcast A Coluna. E no dia de hoje a gente está falando sobre a expansão da pandemia da Covid-19 na Rússia, onde o Giovanni Simon, meu companheiro, camarada e parceiro aqui de podcast, está vivendo, né? Bom, no primeiro bloco a gente já deu um panorama aí geral para todo mundo sobre a situação da pandemia do coronavírus na Rússia, os primeiros casos, as primeiras medidas adotadas. Nesse bloco agora a gente quer discutir um pouco mais essas capacidades de respostas do governo do presidente Vladimir Putin em relação à maior pandemia desse século. Bom, essas medidas de isolamento social, apesar de terem sido orientadas a nível nacional, elas ficaram a critérios dos governos regionais, que aí tem uma série de divisões distintas na Rússia. São repúblicas autônomas, são krais, oblastes, que são diferentes formas de se organizar em distritos, estados, depende da região. Ao todo, são 87 aí, unidades federativas que compõem a Rússia. Lembrando que a Rússia, né, acho que todo mundo sabe, é o maior país em extensão no mundo. E justamente o fato de que o governo, apesar de ter orientado, né, a nível nacional o isolamento social, mas deixou a cargo dos governos locais colocar em prática essa decisão, o governo Putin foi criticado principalmente pelos meios hegemônicos, né, pela imprensa internacional, afirmando, inclusive nesse período chegou a ser notícia, por exemplo, por que que o Putin não realizava os testes da Covid-19 nele mesmo, né? Eu acho que é fundamental a gente também conseguir comparar as medidas que foram sendo adotadas pelo governo russo e, ao mesmo tempo, a repercussão que a imprensa internacional foi dando dessas medidas nesse mesmo momento, né? Enquanto a Rússia, como a gente já comentou lá no primeiro bloco, foi adotando uma série de medidas de prevenção à Covid-19 e conseguiu, inclusive, ter autonomia na produção de testes de diagnósticos, autonomia na produção de EPIs, e com isso, né, é o segundo país que mais realizou diagnósticos em todo o seu território nacional. Na imprensa internacional, o que mais se noticiou nesse período era justamente uma imagem negativa, né, do governo Putin, era justamente uma imagem contrária ao que os dados nos mostram. Era uma ideia de que a Rússia, e personificada aí no presidente Vladimir Putin, não estava disposta a combater a Covid-19, estava tentando esconder algum tipo de avanço da pandemia no seu país, quando na verdade não foi isso que aconteceu. Inclusive, ainda no dia 18 de março, o governo central determinou que todas as escolas do país deveriam ser fechadas. Isso muito cedo, né? Se a gente começar a pensar que aqui na América Latina, o primeiro país a adotar, por exemplo, a quarentena a nível nacional e fechar as escolas, fechar as fronteiras terrestres, foi a Venezuela, e adotou isso no dia 14 de março. Então, 4 dias depois, de 18 de março, a Rússia determinou o fechamento das escolas. Além disso, ainda no dia anterior, no dia 17, o Ministério da Cultura ordenou fechar os teatros, museus e todas as instituições relacionadas com o setor da cultura. E mais para frente, no dia 24, essas regiões autônomas da Rússia foram instruídas a fechar também bares, cinemas, boates em geral, né, discotecas, cafés e qualquer estabelecimento de entretenimento. Os restaurantes estão abertos somente para serviço de entrega, os deliveries, né? E isso foi fechado logo depois, no dia 27 de março. E não é só isso, né, Gil? Tem outras medidas que foram adotadas aí também a nível nacional de maneira inédita. É isso. O exame do Estado Nacional, o Enem, uma espécie de Enem russo, também foi adiado, né? Ele era para acontecer em maio, vai acontecer, tá agora meio que na perspectiva para que seja feito em junho. E em 19 de março, né, o governo estabeleceu uma quarentena compulsória para todas as pessoas, né, com duração de 14 dias, para todas as pessoas que tinham feito viagens exterior e voltado. Eu pessoalmente conheci duas pessoas que tiveram que ficar em isolamento dentro de casa. E elas, inclusive, receberam ligações e visitas de médicos, da polícia e tal, para checar, né, se elas estavam respeitando a quarentena e também para checar se tinha desenvolvido algum sintoma. Pois esses 14 dias as pessoas poderiam, né, circular na rua, antes não poderiam. Pessoas que desrespeitaram, né, cidadãos estrangeiros, que desrespeitaram esse isolamento, foram deportados, né, teve uma reportagem que 88 estrangeiros tinham sido deportados por desrespeitar a quarentena compulsória. Além desses outros aspectos, assim, que a vida fica muito mais lenta, né, e muito mais vazia, as ruas, os metrôs, etc., os ônibus, que se esvaziaram bastante durante o mês de março espontaneamente, e agora, né, pelas medidas restritivas. Antes, até no mês de março, quando já estavam fechadas, fevereiro e março, quando já estavam fechadas as fronteiras com a China, deu para perceber que já tinha mudado bastante o cenário da Rússia, assim, né? Porque a Rússia recebe muito turismo chinês, os ônibus de excursões, o tempo inteiro, né? Nos museus, no Hermitage e tal, e foi uma visão bastante estranha, assim, tu não ter os chineses aqui. Então isso foi uma coisa bastante observável. Depois, tem alguns dados que talvez seja importante, né? Que, como já foi apresentado até como uma tendência mundial, a existência de isolamento social tem provocado um aumento nos índices de violência doméstica, né? Violência contra a mulher. Na Rússia, anos atrás, essa visão conservadora de certos deputados ali da Duma descriminalizaram a violência doméstica como uma espécie de violência especial, né? Que seria só qualificada como uma violência normal, diferente de outros países que qualificam, né? Como no caso do Brasil, a violência doméstica como algo mais grave. Algumas ONGs, né, já relataram, né, por exemplo, que entre meados de maio e começo de abril, uma ONG que trabalha com questão de violência doméstica relatou que houve um aumento de 10 a 15% no número de pedidos de assistência de mulheres vítimas de violência. Então, um período bem curto, né, já se percebeu uma certa mudança bastante sensível. Outra ONG, que tem uma espécie de um disque denúncia, relatou que houve um aumento de 24% das ligações de mulheres denunciando que sofreram certa forma de violência doméstica. Mas não é só isso também, né? A gente vai ter um aumento bastante grande no número de casos, que vai provocar um impacto bastante grande na vida cotidiana, né, Michelle? É isso mesmo, Gil. Bom, com essa série aí, com todo esse cenário, a gente também registrou aí que somente no dia 29 de março é que foi decretado a quarentena e o isolamento social restritivo em Moscou, né, que é a capital do país, e onde também está a maior concentração de casos, como a gente já falou ainda no primeiro bloco. Então, os residentes de Moscou não estão autorizados a circular, a não ser em casos de emergência, que seriam, né, os casos de serviços essenciais, compra de alimentos, medicamentos, que devem ser sempre feitos próximos do perímetro urbano onde a pessoa vive. Além disso, desde o dia 15 de abril, ainda nesse mês, para circular no metrô, no ônibus ou carros particulares e carros de serviço aí de aplicativo, foi instituído um sistema de passes, que então as pessoas precisam solicitar esse passe ao governo local a partir de certas justificativas, entre elas, por exemplo, que você trabalhe em algum serviço essencial, né? Por isso você estaria circulando, utilizando, né, seja o transporte público ou mesmo o seu carro individual, o carro por uso de aplicativo. Além disso, não sei se todo mundo lembra, mas ainda no episódio 9, né, quem quiser agora pode até retomar o episódio 9 nas nossas plataformas, no nosso site, no Spotify, enfim, em várias plataformas que a gente está disponível, a gente também teve um episódio que comentou justamente a situação política da Rússia, entre elas, que era esse referendo constitucional que o presidente Vladimir Putin havia proposto para a Duma. E foi um referendo que já tinha passado por uma aprovação prévia e que, na verdade, que seria agora realmente votado por toda a população para abril, agora no mês de abril. No entanto, essa votação foi adiada, ainda não se tem previsão de quando é que ele vai ser votado novamente. Esse referendo constitucional estabelecia uma série de reformas políticas aí dentro da Rússia, entre elas, conferia mais poder político justamente ao Congresso, que é a Duma. Além disso, né, além desse referendo, que foi motivo aí de notícias internacionais, né, deu voto em todo mundo, também tem uma outra data muito simbólica para a Rússia e também, né, para o movimento comunista internacional, que é o Dia da Vitória, que todos os anos acontece, desde o final da Segunda Guerra Mundial, acontece um desfile histórico em Moscou. E esse desfile tradicional, nesse ano, também foi suspendido pelo governo russo, justamente para evitar aglomerações. Então, a gente vê que quanto mais a doença do novo coronavírus foi avançando no país, mais medidas drásticas foram sendo adotadas, né, Gil? Sim, essa questão do desfile do Dia da Vitória não é brincadeira, é um negócio bastante importante aqui. Tinha até muita gente achando que eles não iam adiar, não iam fazer nenhum tipo de restrição, iam manter, mas depois o negócio cresceu e realmente teve que ser adiado. Isso é uma coisa inédita, né, desde do final da Segunda Guerra. Mas algumas coisas já começam a mudar, assim, nesse cenário sobre o coronavírus aqui. Existe, né, como a gente falou, né, certa autonomia das regiões para decidirem como que vai ser, qual o nível de restrição, porque tem algumas regiões que são muito isoladas e, né, se não tiver nenhum caso naquela região, não faz muito sentido, né, tu criar um isolamento social para prejudicar a vida da população. Então tem esse grau de autonomia. Aqui em São Petersburgo, por exemplo, as pessoas ainda podem caminhar, podem circular, não tem um sistema de passes tão restrito como é no caso de Moscou. Claro que não tem nada para fazer, né? Tá tudo fechado, só tem supermercados abertos e tal. Então não tem muito para onde ir, a não ser dar umas caminhadas por aí e tal, né? O metrô e os ônibus ainda estão funcionando aqui, embora o meu passe de estudante tenha sido bloqueado, eu tenho que comprar a moeda normal, se eu quiser utilizar o metrô. Falando um pouco sobre essa perspectiva, né, de reabertura, o site Medusa, né, que é uma fonte bastante crítica ao governo Putin, né, informou que a autoridade sanitária do país está elaborando já um plano para reabrir parcialmente certos serviços não essenciais, né, como salão de beleza, comércio que não é só relativo à alimentação e medicamentos. Mas tudo, essa reabertura, esse plano, né, vem com certas restrições, vem com obrigatoriedade do uso de EPIs por todos os funcionários, né, funcionários têm que ser checados periodicamente, enfim, tem uma série de medidas ali, não vou explicar cada uma delas, para tentar reabrir algumas coisas, né, já tem essa perspectiva aqui, embora os casos não tenham reduzido ainda, né, não tem nada que indique que haja uma redução do número de casos na Rússia. Do ponto de vista da economia, né, aí vem uma questão bastante complicada, porque o governo Putin, ele lançou, né, medidas que fossem, digamos assim, atenuar os danos à economia, só que essas medidas ficaram muito focadas no âmbito das micro, pequeno e médias empresas, assim, na pequena burguesia que tem algum negócio e tal. Então, o governo, né, adiou, né, o pagamento de imposto pelos próximos 6 meses, exceto o imposto, né, sobre valor agregado. Reduziu na metade o valor das contribuições para a Previdência Social. Adiou as contribuições para a Previdência Social. Adiou o pagamento dos empréstimos nos próximos 6 meses. Moratória de 6 meses sobre multas. Cobrança de dívidas e pedido de credores para falência, em caso de falência de empresas devedoras. E também criou um novo imposto sobre receitas de grandes depósitos, né? Ou seja, se não me engano, são 1 milhão de rublos. Não é muito, assim, acho que dá uns 50 mil reais, que se tiver um determinado depósito, ele vai ter um imposto proporcional de 13%. E imposto sobre offshores. Todas essas medidas, elas, claro, são importantes, né, do ponto de vista da gestão do Estado, ainda na sua característica aí de um Estado burguês, como é o caso da Federação Russa, né, de manter a economia minimamente ativa, apoiar as empresas e, com isso, manter os empregos. No entanto, elas são insuficientes, né? A gente também precisa lembrar que também nesse nosso episódio que a gente falou sobre a Rússia, a gente retomou alguns dados aí que são bem alarmantes, né? A Rússia finalizou o ano de 2019 com 12,9% da sua população em situação de pobreza e uma taxa de desemprego de 5,5%, sendo que esse desemprego, assim como no Brasil, é ainda maior quando a gente vai analisar a faixa etária aí entre 20 a 35 anos, ou seja, na juventude. Números que certamente ainda não existem, mas cifras estatísticas atualizadas sobre os impactos diretos da pandemia, tanto na situação de pobreza como na situação de desemprego na Rússia, mas que certamente estão sendo diretamente afetadas agora com essa situação de crise econômica mundial aprofundada pela pandemia da Covid-19. Então, apesar dessa ajuda fiscal, desse crédito para as pequenas empresas, o governo não tem aplicado, né, nenhuma medida direta para proteger os trabalhadores informais ou para proteger o emprego das pessoas, como, por exemplo, outros governos, como o governo venezuelano ou até mesmo, enfim, o governo britânico e espanhol adotaram, que foi um decreto impedindo que as empresas demitissem as pessoas, né, ou demitissem os trabalhadores durante o período da pandemia. E aí, é claro, isso é uma medida drástica, mas que deveria vir acompanhada justamente desse suporte do Estado para que fossem mantidos os salários e que fossem mantidos os empregos, né? Justamente é um momento em que a classe trabalhadora mais necessita que o Estado burguês e com todos os seus aspectos dentro do sistema capitalista exerça a sua mínima função de Estado, né? Que seria justamente proteger a classe trabalhadora, proteger o povo. Bom, apesar de ter essas medidas aí que, digamos, são um pouco controversas, aspecto econômico interno da Rússia, a gente não pode negar o papel fundamental que o governo russo tem exercido a nível internacional quando a gente fala em solidariedade, né? A Rússia, junto com a China, tem sido os principais provedores de EPIs em todo o mundo e principais países que enviam aí assistência com medicamentos, com insumos médicos para vários países, né? Mais de uma dezena de países já recebeu esses testes diagnósticos que estão sendo produzidos pela Rússia, como a gente comentou lá no primeiro bloco, recebeu insumos médicos e tem recebido ajuda humanitária de todo tipo. Inclusive a Venezuela, que já recebeu 2 carregamentos aí de ajuda humanitária da Rússia, até o dia 9 de maio, dia da vitória, deve receber mais um avião com 40 toneladas de insumos médicos. Isso foi afirmado pelo embaixador russo em Caracas. E não é só esse papel de solidariedade internacional, né? A Rússia e a China, novamente, continuam exercendo aí um papel como atores importantes na geopolítica internacional, inclusive dentro das Nações Unidas. Na semana passada, o Conselho de Segurança da ONU discutiu a pedidos da Rússia, que é um dos membros permanentes, né, do Conselho de Segurança da ONU, junto com a China, junto com os Estados Unidos, junto com o Reino Unido, discutiu justamente os impactos do bloqueio econômico e as ameaças militares que os Estados Unidos vem colocando em prática contra a Venezuela no último tempo. Tudo isso só foi possível, né, de ser discutido numa das maiores instâncias aí das Nações Unidas, justamente porque a Rússia levou adiante essa denúncia da Venezuela, um país que vem sendo sufocado, tem sua economia sufocada pelo bloqueio e pelas sanções econômicas, mas e que ainda por cima agora, durante a pandemia, sofre com novas ameaças militares dos Estados Unidos, né, com esse operativo antinarcóticos, com a ativação do TIAD, já começou ainda no ano passado, né, reposicionando tropas, reposicionando informação de segurança e de inteligência militar. A Rússia e a China também, principalmente, né, as autoridades aí do Ministério de Relações Exteriores da Rússia, têm reiterado mais de uma vez as críticas ao governo dos Estados Unidos, ao presidente Donald Trump, que suspendeu o apoio financeiro dos Estados Unidos, que representa em $500 milhões, para a Organização Mundial da Saúde, né? O Sergei Lavrov, que é o chanceler russo, mais de uma vez também já se pronunciou sobre o absurdo que, no momento na primeira e até agora, né, maior pandemia desse século, os Estados Unidos, justamente nesse período tão crítico para todo mundo, suspender o seu apoio à OMS e ainda por cima denunciar a Organização Mundial da Saúde como uma organização que está sendo parcial em relação à China. Então, por mais que ainda existam, né, medidas contraditórias no aspecto nacional, a gente não pode negar a importância do governo russo, da administração do Vladimir Putin, aí nessa balança, digamos, nessa disputa internacional que se mantém, obviamente, durante esse período de pandemia e, na verdade, se aprofunda, né, Gil? Um processo aí de aprofundamento de um ciclo depressivo da crise estrutural do capital, que foi acelerado por conta do novo coronavírus, é claro que essas disputas a nível geopolítico, elas se afloram ainda mais, e essa corrida aí para ver quem vai conseguir dar respostas primeiro, tanto para a crise sanitária que o novo coronavírus gera, como pelo aprofundamento da crise econômica, essa corrida também se acelera, né, Gil? Sim, o meu palpite, aí, talvez caminhando um pouco aí para a nossa conclusão, é que a Rússia tem apostado em conter o mais rápido possível, né, a pandemia, as infecções e tal, para poder tentar reabrir a economia, tentar sair um pouco na frente, né, de alguns outros países que provavelmente vão sofrer ainda com outras ondas, né? Os Estados Unidos estão numa situação bem grave, né? E ainda tem, né, toda uma divergência interna, né, no país com relação a como lidar com a epidemia. A Rússia tem uma certa infraestrutura técnica, né? O site Medusa também produziu uma matéria dizendo que a Rússia tem muitos respiradores, né? Muito mais que a maior parte dos países europeus, tem 40 mil respiradores, só que carece do nível de pessoal, né, para operar esse equipamento. E me parece que a Rússia está tentando, né, se lançar, né, no sentido de perceber que provavelmente o dólar vai passar por algum grau de erosão, né, vamos ver. Por enquanto ainda não deu sinais muito claros disso. Para que a economia russa volte a tentar dar uma prosperada nessa volta da epidemia, né, e saia um pouco melhor. No início, assim, falando um pouco sobre a vida aqui, né, o rublo, né, caiu bastante o valor. Caiu assim, tanto quanto o real. Então, estavam as duas moedas que mais tinham se depreciado no período, e eu estava até tranquilo, porque meu nível de vida não tinha mudado muito. E agora o real está despencando completamente, né? E o rublo começou a se valorizar. Então a situação se inverteu bastante. E me parece que esse é um pouco do objetivo colocado aqui, né? Pelas autoridades, pelo governo russo, que é de conseguir reabrir a economia o quanto antes, inclusive do ponto de vista mundial, né? Para sair fortalecido na grande recessão que vai chegar, né? Depois do fim, né, ou do controle, pelo menos, da pandemia. Mas eu acho que é isso, então. A gente se encaminha para o nosso encerramento. Quer colocar mais alguma coisa, Michelle? Eu acho que é isso. Uma das coisas que a gente queria também salientar aqui nesse episódio, né, além, é óbvio, da tua vivência aí na Rússia, né, acho que isso é interessante também para todos e todas que estamos aqui no Brasil, tentando entender um pouco mais o que está acontecendo em cada país e ainda principalmente nas maiores potências mundiais em meio a essa pandemia, mas também era interessante desfazer um pouco alguns mitos aí que estão dados pelos meios hegemônicos, né, Gil? Eu acho que uma das coisas que a gente também quer salientar e tenta salientar com as nossas análises políticas aqui é que, por mais que Rússia, China, enfim, principalmente Rússia, né, que é o nosso tema de análise de hoje, não são governos que necessariamente têm uma orientação socialista, portanto, né, vão ter uma série de medidas políticas adotadas a nível nacional e internacional que são contraditórias, né, que não necessariamente representam a superação do sistema capitalista, mas são, sim, governos que, só pelo fato de não estarem alinhados com os Estados Unidos e, inclusive, né, representar uma ameaça do aspecto político, econômico e militar ao Império Estadunidense, recebe uma série de críticas e tem-se inversões aí da sua realidade muito distorcida sendo divulgadas e sendo noticiadas a nível internacional. Então, é fundamental a gente conhecer, inclusive, para poder analisar, né? Então, nesse momento, acho que é o que tu comentas, né? Então, esperamos que os países, principalmente, né, os países com governos não alinhados, consigam, quanto antes, encontrar saídas a nível mundial para conter o avanço da epidemia, para conter os impactos econômicos dessa epidemia, principalmente na classe trabalhadora. Mas temos que entender que esse processo que a gente está vivendo hoje, né, que foi acelerado pela pandemia do novo coronavírus, representa um ciclo de uma crise que é inevitável, né, porque ela faz parte da estrutura do sistema capitalista. Então, nós, militantes de esquerda, revolucionários, comunistas, marxistas, devemos estar preparados para encarar essa realidade que deve se repetir em maior ou menor grau, em maior ou menor intensidade nos próximos anos, né? Então, a gente tem que saber ler esse momento para conseguir superar, para conseguir vencer esse período de crise e também vencer essa ordem do capital. Mas é isso, antes da gente ir embora, a gente tem indicação de música. Eu vou deixar essa para o Gil. Vai lá, Gil. Então, gente, valeu aí pelos nossos ouvintes, atentos aí às novas informações, aos novos episódios, e a gente fica por aqui com a indicação de música do camarada Tato Moura, né? A canção Travessias. Valeu, gente, um abraço. Até mais, pessoal. Até o próximo episódio do A Coluna Podcast. Curta, compartilhe, comente com seus amigos, com seus conhecidos. nos ajude a divulgar o nosso podcast, e também quem quiser continuar ajudando nós dois, a nossa organização Polo Comunista Luiz Carlos Prestes, a manter ativo o nosso podcast, as nossas análises, contribua com a gente no Apoia-se, que é a nossa plataforma aí de vaquinha, de apoio financeiro, também para a gente continuar mantendo as nossas análises políticas e o nosso podcast. Muito obrigada a todos e a todas e até a próxima. Prata que o pele vermelha atingiu. Índio atravessa o rio Amazonas com Tupac Amaru até Cusco cavalga, encontra Cepé lá no Rio da Prata. Essa terra tem dono, se ouviu. Bate a chibata no barco tumbeiro, Haiti, François Toussaint, aqui Dandara, Dendezeiro, Zumbi, capoeira nos palmares, o desenho de um quilombo nos anos 2000. E ainda te verei outro dia caminhando sob o sol, travessia e o sertão vai virar mar, e o mar vai virar